Calgary. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Roll the dice and see your destiny. Bom dia, senhoras e senhores, e crianças de todas as idades. Bem-vindos a mais um Two for Play. Olá, crianças e crianças que esperaram 10 anos, desde o primeiro Homem de Ferro, desde o primeiro Capitão América, até os tempos atuais, o início do fim começou. Bem-vindos ao Two for Play, e hoje trazendo o assunto de pauta surpresa, para mim e pro Jack. Porque o tema era outro, mas foda-se, o programa é nosso, a gente que manda dessa caralho. E falaremos sobre The Avengers Infinity War, Guerras Infinitas, os Vingadores. E não, não é Vingadoras da Metralhadora não, é Vingadores dos Heróis mesmos. Antes da gente continuar, eu tenho algumas coisas a falar. Primeiro, essa é a segunda tentativa de gravar esse episódio. Esperamos que funcione. Ouviu, Sr. Krang? Obrigado. Segundo, I am a ice cold killer. E tá todo mundo, inclusive a nossa capitã Tarell, chorosa por causa desse filme. E eu não só não estou choroso, como exatamente com todas as outras obras que eu já assisti, eu sei como vai ser o final, como vai ser resolvido. Ui, fodão, desculpa aí. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu sabia o que ia acontecer em Guerras Infinitas, porque eu li a porra da HQ. Só que ainda assim me emocionar, porque são só de 10 anos aí de universo Marvel, né? Que eles criaram todo um bagulho linkado. É impossível você não se reapaixonar pelos personagens e chega na hora do desfecho e você fica tipo, oh meu Deus. E isso me lembra mais um recadinho da paróquia aqui, antes que a gente comece a destrinchar nossas opiniões e posições sobre Infinity War. Esse episódio específico, ó, crianças e crianças, pessoas desses de outro mundo, é full freaking spoiler. Se você não quer ser spoilado de forma nenhuma, se você conseguiu passar por essa primeira semana do Avengers sem levar nenhum spoiler possível, para aqui. Para esse exato minuto, porque a gente vai sair spoilando coisa atrás de coisa. Eu sinto muito. Ou será que não? É, gente, aqui não vai ter, assim, perdão. Aqui vai ser só violência. Dedo no cu e gritaria. Exatamente. Esse episódio aqui, se você não assistiu o filme, não escuta, sério. Espera mais 15 dias assistir o próximo episódio ou assiste logo a porra do filme antes de ouvir. Porque, meu amigo, é spoiler do começo ao fim. Daqui a 5 segundos eu vou falar que vai morrer. Então, mano, fecha essa porra agora, se não tiver visto o filme ou não tiver medo de spoiler. Bom, dito isso, a gente pode começar. Metade do universo morreu, pronto. É. Aí vai saber se Love the World Don't Move. Só a musiquinha, tá ligado? É. Só foi meio memes, beijo. Mas enfim. Literalmente metade dos heróis morrem nesse filme. Começando já com, tipo, 10 minutos de filme, antes de vir, tipo, o título, tipo, The Avengers Infinity War, o Loki já morre. Já começa por aí. E, tipo, quando eu assisti logo, tipo, no terceiro dia, e tava em cartaz, né? Tipo, no sábado. Saiu na quinta-feira, fui ver no sábado. Quando o Loki morre, sem brincadeira, mas a metade da sala fez, tipo, não! Tipo, Adrian! E eu fiquei, tipo, eita, cuzão. Eita, pô, já começou bem. Começou bem. Então, assim, a gente vai fazer uma listinha negra aí depois de todo mundo que morre. E se eu esquecer de alguém, vai estar as erratas. Já que a gente começou com essa cena, a primeira cena do filme, para quem assistiu Thor Ragnarok, a cena pós-crédito é a nave do Thanos chegando em cima da nave dos Asgardianos e tomando o bagulho na base da porrada. A luta entre o Hulk, que esse episódio eu vou falar tanto mal desse episódio, desse personagem, o Hulk, e do Thanos, é maravilhosamente display of violence. Sim, tipo, eu devo confessar que tinha muita gente ali que eu vi, pelo menos na minha sessão do cinema, e na minha vida pessoal também, que é tipo fanboy do Hulk. Ah, não, porque o Hulk, quanto mais bravo ele fica, mais forte ele fica, e aí ele daria uma surra no Thanos. Meus senhores, meu senhor, minha senhora, parece que você está fazendo neste momento, que eu sei que vocês estão fazendo besteira, e realizem um nível de força do Thanos. Ele dá um senhor safarro no Hulk, a ponto de fazer que o Hulk apague e o Bruce Banner volte a ser Bruce Banner. E o Hulk, ele se recusa a sair novamente. Ele, tipo, o Bruce tenta provocar o Hulk durante o filme inteiro, depois dessa briga, essa breve briga com o Thanos. E ele se recusa, ele só grita, tipo, não, eu não quero, porque ele sabe que ele vai apanhar de novo. E, inclusive, já desminto aqui o que muita gente teorizou, que ia ser overpower e que não foi. É quando aparece aquela Iron Buster, né? Que fosse o uniforme que comportaria o Hulk feito pelo Homem de Ferro. Aí pensaram, não, o Hulk tá lá com pistola dentro da roupa e então, tipo, a roupa do Stark, mas o Hulk ia ser foda. Não. O Hulk não saiu. Quem tava controlando aquela porra full time era o Bruce Banner. Então, tipo, Hulk arregou. O Hulk arregou. O Hulk, ele tomou um cacete. Para aqueles a qual conhecem luta livre, WWE, esse tipo de coisa, pro wrestling, o que o Thanos fez naquele começo foi basicamente se eles pegassem um lutador de WWE e colocassem no filme. Basicamente, se o Batista lutasse como ele lutava no ringue. Sequência de soco, de soco slam, maravilhosa, assim, ó. Mua! Lindo. O Hulk tomou uma surra linda. O Thor. O Loki é morto. Assim, a galera ali de Asgard, né, todo mundo dentro daquela nave ali se fudeu. Legal. A Valkyrie deve ter morrido. Eu não duvido. Inclusive, eles fazem um arco muito bem feito. Parabéns, Marvel, por isso, inclusive. Que é tipo, o Randall tá no chão, todo estrupiado, todo fudido. E no último esforço, ele consegue enviar o Hulk pra Terra. Ele abre Bifrost e manda o Hulk de volta pra Terra. Eu queria abrir aqui uma citação à minha senhora, Camilinha. Beijo, amor, te amo. Que depois de sair desse filme, ela fez a melhor observação sobre Guerras Infinitas que eu vi até o momento. Que foi, abre parênteses, a Marvel oficialmente deixou de ser uma surra de mãe pra se tornar um espancamento de pai alcoólatra. Fecha aspas. Mas, como eu disse, se minha previsão estiver certa, é uma surra imaginária que realmente a gente vai sair com todo mundo quase de volta. Esperem para a parte de teoria que virá depois que a gente falar sobre esse filme inteiro quase, que eu irei dar a resposta para você. O que será o Guerras 4? Guerras Infinitas, parte 2. O próximo Vingadores. Ah, mas eu já vou quebrar. Eu acho que eu sei o que você tá pensando, eu já vou quebrar suas pernas. Mas vamos lá, vamos contar por cima o enredo da coisa, porque. Mais uma coisa, jovens. Estamos falando de quase 3 horas de filme. Então a gente vai dar um apanhado aqui geral, porque a gente não vai destrinchar 3 horas de filme. Porque senão vai virar um podcast de 6 horas. E a gente não tem tempo pra isso, nem vocês. Vamos lá. O plano do Thanos é simples. Ele quer comandar o universo, em certa medida, porque ele acha, na insanidade dele, que os recursos do universo são finitos. E tem gente demais viva. Então, para garantir que o universo continue funcionando, ele mata metade do universo, a outra metade vive, pronto. Não existe mais ricos ou pobres. Não existe mais ganância. Não existe mais nada de errado no universo. É um... Thanos é comunista! Antes fosse. Ele é só um psicopata. Tipo Stalin. Só que com um pouquinho mais de poder. E você se pergunta, caso você não tenha visto o filme, e eu não sei o que você está fazendo aqui caso você não tenha visto o filme, como Thanos, a violência em forma de titã, vai matar metade do universo? Bom, ele poderia matar todo mundo no soco, mas no lugar disso ele decide ir atrás das pedras do infinito. A gente não tem tempo para explicar o que são as pedras do infinito. Elas são pedrinhas que dão poderes. E cada uma delas tem uma coisa, tipo, especial. Mas eu coloco nas erratas com mais detalhes, com todo carinho pra vocês. E se ele conseguir todas, ele pode, com um estalar de dedos, matar o universo inteiro. E é basicamente isso que ele faz. E uma ressalva aqui interessante. Dessas joias do infinito aí, que, tipo, tem o poder do caralho, duas delas já estão, tipo, com heróis que são familiares pra nós. Uma delas tá na testa do Visão, que, se não me engano, é a joia da alma, né? Uhum. E a outra é a joia do tempo, que tá com o Doutor Estranho. Aí tem mais, tipo, mais quatro gemas espalhadas pelo universo. Inclusive, o Tesseract é uma delas. Quando você destrói o Tesseract, dentro dele tem outra joia do infinito. E assim segue. Então o Thanos faz uma mini quest pra pegar essas joias. E, como você deve ter deduzido, pra pegar as joias que estão com os heróis, com os nossos Abigail, os heróis, né, The Marvel Bunch, ele teria que matar, porque obviamente o Thanos não é de negociar coisas, né? Como o Jack já falou, ele mata mesmo e, tipo, deixa metade viva, metade morta, porque pra ele é assim que funciona. Ele é uma mente distorcida e caótica. E um fun fact interessante, pra aqueles que não sabem, o Thanos é o pai da Gamora e da Nebula. Não pai, né? Tipo, elas não são filhas biológicas do Thanos. Elas são adotadas por ele. São pessoas que ele resgatou ao longo da sua quest em conquistar o universo. Eu não sei se você, meu ouvinte, já ouviu falar da Síndrome de Estocolmo. É basicamente o que o Thanos tenta fazer com essas duas meninas. Ele quer fazer Síndrome de Estocolmo com elas. Relacionamento abusivo o nome, né, amigo? É, relacionamento extremamente abusivo. Só matei metade do seu planeta, agora você é minha filha. É tipo, ah, mas não, é melhor assim, ó. Ele até dá uma dagazinha pra Gamora e fala, tá vendo equilíbrio? Então, eu tô trazendo equilíbrio pro universo, matando metade da população. Agora vamos por outras partes. Uma das coisas que eu acho que vai resolver no próximo filme, vai ser uma das coisas que eu vou argumentar, é que durante esse filme inteiro, uma coisa nós não vimos: todos os Vingadores lutando juntos ao mesmo tempo contra o Thanos. Sempre, todos os Vingadores estavam em quests separadas, em momentos separados. O Thor foi atrás de uma nova arma, junto com metade dos Vingadores da Galáxia. Outra metade dos Vingadores da Galáxia foram atrás do Thanos e encontram parte dos Vingadores. E o restante dos Vingadores, e o outro grupo dos Vingadores estava na Terra tentando parar o Thanos. Certo? Sim, certo. Nós temos, então, nessas 3 horas de filme, 3 histórias, 4 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Thanos caçando as joias. Grupo de Vingadores na Terra tentando proteger o Visão. Grupos de Vingadores no espaço, junto com metade dos Guardiões, tentando parar o Thanos. E Vingadores com Thor tentando uma arma nova para o Thor. E tudo é muito bem amarrado, porque, sim, tipo, eles não conseguem ficar juntos naquele momento. Porque realmente, por exemplo, o Doutor Estranho, ele usa a joia do tempo como fonte da energia dele. Então é plausível que ele, né, tenha um núcleo próprio. O Visão, ele tá muito debilitado porque ele sofre um atentado, enquanto ele tá, tipo, vulnerável, ele é a Feiticeira Escarlate. Então ele fica muito enfraquecido. Eu vi muita gente reclamando disso. Eu inclusive, vou aqui levantar a bandeira. Eu vou defender o Star-Lord. Porque muita gente tem falado bosta do Star-Lord desse filme. Por quê, meus jovenzinhos? Como o Jack explicou, existem três núcleos divididos, né, e quatro histórias paralelas acontecendo em cima desses núcleos. E o Star-Lord está lá com o Drax e toda a galera, inclusive o Homem de Ferro e o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. E o Estranho. E o Thanos aparece para pegar justamente a Joia do Tempo. Diga-se de passagem, o Doutor Estranho fez uma breve meditação e ele concluiu que existiam 14, mais ou menos 14 milhões de possibilidades daquela guerra com Thanos acontecer e somente uma deles seria bem sucedidos. Então, né, matemática pra que te quero. Mas não é isso que eu quero dizer. Paralelo a isso, como eu falei, existem mais outras quatro joias que a gente tem que meio que pensar um pouquinho onde estão. E uma dessas joias você só consegue se você fizer uma troca, tipo, uma troca equivalente, meio com Metal Alchemist. Se você sacrificar a pessoa que você mais ama, você consegue essa joia infinita. E é nesse momento que, tipo, as pessoas criticaram muito, mas o Thanos, ele tá com a, ele sequestra a Gamora, ele sabe que a Gamora sabe onde tem essa, uma dessas joias do infinito. Não lembro qual é, certo? Coloco umas erratas. E ele... ele, incrivelmente, amava muito a Gamora e sacrifica ela. Ele joga ela de um penhasco e mata a Gamora pra conseguir essa joia. E ele fala pro Star-Lord quando eles estão, tipo, numa tentativa de tirar a manopla. No melhor estilo, o plano Stark-Aranha da vida. É tipo, não, a gente segura ele pelos lados, a gente gruda a cara dele e a gente tira a luva da mão dele, tá tudo certo. E nisso... ele acaba falando que a Gamora tá morta. E o Star-Lord fica louco. E aí ele acaba estragando tudo sem querer, querendo, por assim dizer. O plano vai pra água abaixo, obviamente, e eles não conseguem segurar o Thanos e ele pega a Joia do Tempo. Mas eles vão ficar, ah, o Star-Lord foi esquitadinho, não sei o quê. Gente, bear with me. O Star-Lord perdeu a mãe, teve que matar o pai biológico, perdeu o pai adotivo. E agora perdeu a mulher que ama. Dá um desconto pro cara, velho. E não vai ser só uma defendendo Star-Lord. São dois aqui. Porque eu até falei. Se eu estivesse na mesma posição do Star-Lord, e eu achei 80 ou 90% das entidades no nosso universo, os humanos e os alienígenas também, que estão lá nos ouvindo agora, fariam a mesma coisa que o Star-Lord. Sairia dando soco cego. Na parte que o Star-Lord começa a dar soco no Thanos e ele faz com que a nébula perca o controle da mente do Thanos, se fosse o Tony Stark que tivesse ali e tivesse matado a Pepper, o Tony Stark tava fazendo a mesma coisa. Dando soco. Ele fez isso quando descobriu que o Buck matou a mãezinha dele. Se ele descobrisse, por exemplo, que o Thanos matou a mulher dele, o Tony tava dando soco no filho da puta do Thanos também, gente. Todo mundo daquele filme ali. Se fosse o Homem-Aranha e tivesse descobrindo que tinha matado a tia dele, que eu esqueci o nome dela agora, a tia May, ele também daria um soco no Thanos, que nem louco. Então, gente, é uma reação normal o que o Star-Lord fez, e não só isso. A Capitã disse que ele estragou o plano de arrancar a manopla do Thanos. Mas eu acho que não estragou o plano. Aquilo também acho. Faz parte... do plano do Doutor Estranho quando ele falou que só tinha uma chance de vitória. Inclusive, muita gente ficou falando, ah, mas porque ele entregou. Ele literalmente entregou a Joia do Tempo pro Thanos. Também. Por quê? Porque... é tudo parte do plano, cara. Plano. Exato. É o Por isso que eu não plot. Fiquei triste. Por isso que eu não fiquei triste. Porque quando ele falou que ele. Uma chance, eu sei o que ele tá. Eu acho que sei o que ele tá planejando. E tudo o que aconteceu é parte do plano dele, vocês verão. Já estava escrito. Os capitães sabem o que falam. Logicamente, navegamos nesse mar dos plot twists há muitas e muitas luas. A gente sabe o que a gente tá falando. Meu Mas amigo, eu me lembro quando. Agora, vou dar uma de otaku fedido aqui. Eu me lembro quando eles introduziram o personagem Obito no Naruto Shippuden, eu virei para os meus colegas de escola do ensino médio e falei, esse filho da puta é o Obito Uchiha, amigo do Kakashi. Todo mundo falou que eu tava errado. O que aconteceu anos depois? Foi revelado que aquele filho da puta era o Obito. E eu joguei na cara de todo mundo. E vai ser a mesma coisa com o plano do Doutor Destino. Eu sei o que é. Doutor Estranho, veja, eu não confundo. Doutor Estranho, Destino é outro. Tô pensando em outro personagem, foi mal. Normal. Mas eu sei que tudo o que aconteceu é o plano dele. Faz parte do plano, faz parte do plano. Mas vamos lá. Thanos consegue pegar a joia do Doutor Estranho. Thanos vai para a Terra, atrás da joia que falta. A joia que falta está onde? Está no lugar mais seguro da Terra até o momento, que era onde? Wakanda Forever. Wakanda Forever, justamente, inclusive... Eu preciso comentar aqui que a transição de ambientação da Marvel foi fantástica. Porque, tipo, o filme não ficou numa paleta de cor só, uma coisa, tipo, dura. Você sentia a ambientação de cada personagem. Quando tava no espaço, era aquela coisa mais escura, meio... com os flashes coloridos, quando tava em Wakanda, aquela paleta maravilhosa de cores quentes, meio africana. Gente, foi assim, colhido pros meus olhos. Mas voltando. Tavam em Wakanda, levaram pra Shuri, porque, né, a Shuri é foda. Shuri, mulherão da porra. E eu tenho uma teoria sobre o que vai acontecer com ela mais pra frente no universo Marvel, do cinema. Mas enfim. Que nos quadrinhos, Tony Stark não é mais o Homem de Ferro. Foi mudado para uma mulher. A Ironheart. E quem pode ser a nossa nova Homem de Ferro quando no próximo filme o Tony Stark morrer de verdade? A Shuri. Com a inteligência e todo o vibranium de Wakanda. Muito mais vibranium do que a Stark Corporation tem. Vocês estão vendo como a minha ideia do que é o plano do Thanos tá indo, e que o Doutor Estranho vai fazer tá indo lá na frente? Ela é o próximo Homem de Ferro. O que vai dar um butt hurt no... nos fãs babacas da Marvel, do mesmo jeito que deu quando a Hart virou a Mulher de Ferro / Homem de Ferro nos quadrinhos. Justamente. A guerra de Wakanda Forever com Vingadores contra o exército do Thanos é maravilhosa. É insano, bicho. Nossa, mano, aliás, um beijo pro Jabari, porque o Jabari berrando lá loucamente, tacando os tacapins dos caras, foi maravilhoso. Um Baco Forever. Gente, e o melhor foi quando a Wanda chega. Porque eu tenho uma dó. Mas uma dó. Porque a Wanda dos filmes não é o mesmo personagem das Wanda dos quadrinhos. Porque a Wanda sozinha nos quadrinhos consegue matar o Thanos. De tão forte que a Wanda é. Ela sozinha mata um Thanos. Sem suar. Justamente. E no próximo filme, eu acho que ela vai conseguir fazer a diferença na luta. Vocês vão ver. Quando eu chegar na parte da minha teoria. É que a teoria, tipo, é que o próximo filme promete muitas coisas. Mas vamos lá. É, se prometeu muitas coisas e ele entregou, então... I believe in Marvel. Eu tenho muitas coisas em relação ao Marvel. Muitas mesmo, ainda mais com essa sacada... Essa última informação que a gente teve nos últimos meses atrás. Que a Disney conseguiu comprar a Fox. Isso traz muitas esperanças pra galera, bicho. E quando eu digo muitas esperanças, eu tô falando de meter os novos mutantes no meio, caralho. De meter o Deadpool no meio. De ter um filme solo do Thanos pra explicar o porquê o Deadpool é imortal, caralho. Enfim. Bicho, eu tenho... A parte da minha teoria tem a ver graças a essa compra da Fox. Porque tem dois malucos que estão na propriedade da Fox, que se eles forem colocados no próximo filme, eles vão chutar a bunda do Thanos... de volta pro espaço, fácil, fácil. E mesmo se eles não forem usados, ainda pode derrotar o Thanos. Mas se eles forem usados, também vai ser uma coisa muito boa. O Thanos chegar na Terra... assim, ele desce o cacete em todo mundo. Ele tá com quatro poderosas joias do infinito. Quatro não, ele tá com cinco. Ele tá com cinco, é mesmo. Ele pegou a joia do tempo. Pega do tempo. Ele. Nossa, o capitão vai pra cima e dá um beat slap no capitão. O capitão sai voando. O Wakanda Forever, nosso Black Panther. Meu amigo, não consegue nem tocar no bicho. Ele vai pra lá, gato. Show. Eu só consigo pensar em uma coisa quando o Thanos tava, tipo, sentando safar de todo mundo em Wakanda. Sabe o que eu penso? Papai! É, basicamente isso, você dava um soco só em todo mundo. Ele era o Saitama, só que roxo e gordo. Ah, ele não tá gordo não, ele tá fortão, mano. Ele tá tão hard como o Bane, ele tá... Ele não tem uma pancinha, ele tem músculo. A barriga dele é músculo. Capitão Músculos. Basicamente. Todo mundo bate nele, ele só vai pra lá, vai pra cá. Ah, você vai pra lá, psh, você vai pra cá, psh. Até que o Thor chega. O Thor chega 300% putaço. Porque ele literalmente, pra fazer a nova arma, ele teve que tomar tipo um banho de radiação de uma estrela de neutrônios no peito. Foi fudido, mano. Eu... Ele saiu. Ele tava. Sabe aquele meme antigo do Technical Viking? Sim! Era o Thor naquele momento. Ele tava rodando aquele machado novo dele. Ah, berserker total. Ele viu tanto e falou, meu amigo, eu vou limpar o chão com essa tua mandíbula roxa. Aliás, aqui mais um parênteses. Palmas pra evolução do Thor, que começou no universo Marvel como um babacão, e agora você vê que tipo ele é um cara assim. Ele tem aquele que é piadista, ele ainda tem o senso de humor, mas você percebe que ele não é mais um bulecote que foi banido pra Midgard. Não, ele tá um cara, tipo, que sente o peso da morte do pai, que viu o irmão ser morto de verdade. E passou por uma série de coisas, tipo, mano, ele não tá ali pra brincadeira. Definitivamente. Mas no fim o Titã consegue matar metade do universo. Mesmo o Thor enfiando a porra do machado no peito do Thanos. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Mas antes disso, eu preciso comentar uma coisa que me doeu no fundo do meu cocorô. Que foi o Visão. Um dos planos de contingência que os Avengers tinham em relação à Pedra da Alma era: vamos tentar remover a pedra por nanoengenharia, usando a Shuri. Né? A Shuri ia fazer tal os paranauê pra tirar a pedra sem matar o Visão. Se não desse certo, a Feiticeira Escarlate, né, que vocês sabem, estão ligados que ela é parceira do Visão, teria que remover essa pedra da testa dele e destruir a pedra, porque ela tem poder suficiente para destruir uma joia do infinito. Calcule a força dessa mulher. E ela vai e consegue destruir a pedra antes que o Thanos pegue essa pedra. Aí todo mundo pensa, ah, que bom, ele não ficou todas as pedras infinitas, mas senhores... Aquele ser humaninho roxo tem a pedra do tempo. Então ele volta no tempo, ressuscita de novo a Visão e mata ele de novo pra pegar a porra da joia. He died twice. É, meu amigo. Tipo, mano, é muito triste. E tipo, quando a Wanda tira a pedra dele, destrói a pedra dele, ele cai no chão, uma morte mais poética. Mas quando é o Thanos, Meus amigos, fica um rombo na cara dele, ele faz uma cratera na cara do cidadão, tipo caixão fechado, você não reconhece o cara não, tá ligado? O bagulho foi feio, foi, você fica tipo, mano, pra quê? Qual a necessidade disso? Deixa, você tá com 5 da 6, deixa o brother lá quietinho, morto, cacete. Na cara não, na cara não. Na cara não, pra não estragar o velório, viado. Uma coisa que eu achei um pouco estranho, nesse momento que ele arranca a joia do Visão. A joia do Visão, ela é pequena, do tamanho das outras. Mas quando ele coloca na manopla, ela fica gigantesca, mano. Ela vira, tipo, metade do punho dele, a porra da pedra do Visão. Tipo, mano, what the fuck? Eu acho que a Marvel tem só um probleminha com física, tá? Mas tudo bem. Mas enfim, então, mas a minha teoria sobre a machadada que o Thor dá, a martelada que o Thor dá no Thanos. A manopla foi feita pelo mesmo anão que forjou o novo martelo do Thor, certo? Certo. O Thor, ele levou um grandíssimo safarro do Thanos uma vez. Então ele sabe que em um combate direto ele não tem chance, certo? Certo. Ele não mirou no Thanos, ele mirou na manopla. Porque o Thanos, ele tem que abrir e fechar a mão pra alternar o poder das joias. Então ele meio que fez que ia atacar o peito, mas você viu o estrago que ele fez na manopla? O que justificaria quando ele estalou os dedos, porque sim, pessoas, o Thanos consegue matar literalmente metade do universo com estalar de dedos, já que ele tava com a manopla completa. Só que com a manopla toda fodida, a minha teoria é que, tipo, isso ajudou a acionar sem querer a joia do tempo. O que faz a gente ir direto para aquela maravilhosa cena pós-crédito que me fez urrar de felicidade. E a Capitã Marvel irá entrar na batalha. E sim, e se vocês leram as HQs, vocês sabem que a Capitã Marvel tem poder suficiente para dar um grandíssimo safarro no Thanos. Então assim, meus amigos que são... Você mesmo. É, não olha pro lado não que eu tô falando com você. Meu senhor, minha senhora, que é Marvel Boy, Marvel Girl. E acha que os Avengers tradicionais, tipo Hulk, Capitão América, o Homem de Ferro, vão vencer o Thanos. Achou que isso ia acontecer? Achou muitíssimo errado, otário. Quem vai vencer o Thanos, muito provavelmente, vai ser a Capitã Marvel com a ajuda daquele squad maravilhoso que sobreviveu. Porque eu quero muito ver a Capitã Marvel liderando os novos Titãs, os novos mutantes que estão por vir, inclusive. Eu tô torcendo muito para que eles caiam nos Guerras Infinitas Parte 2. E lembre-se que a Shuri ainda está viva com todo o vibrando de Wakanda. Ela pode sim ser muito útil. Nós não sabemos se ela está viva. Ela não aparece viva no final do filme. Ela é um dos personagens que a gente não viu nem morrer nem viver. Não vi morrer, tá vivo. Não. Não vi morrer, pode ter morrido e eles não mostraram. Calma. Mas eu acho, a minha teoria leva muito em consideração a Capitã Marvel. E ela vai descer... assim, um box no Thanos. Maravilhindo. Vai fazer as horas infinitas parecer bicho dele é 25 de março. Basicamente. Mas outra vamos lá, coisa que eu quero falar. Várias coisas eu quero falar sobre esse filme. Tem muita coisa pra falar sobre esse filme. Fala. Assim, para quem me conhece como a nossa capitã, sabe que o capitão, ela é um capitão, ela é uma pirata dos altos mares. Eu sou um capitão de nave espacial. Eu sou o cara do sci-fi. E esse filme, assim, ele esfregou sci-fi na minha cara. Assim, lindamente. É, quase toda a cena era um sci-fi maravilhoso. Com referências maravilhosas. Eram umas naves assim, ó. Que, meu amigo, faz Star Wars, faz Strateg, faz Warhammer. Mas todo mundo pareceu um monte de bitzinha. Assim, aquela nave linda do Thanos. Um monte de nave de Lego. É, sim. Você pega a Millennium Falcon, você pega a USS Enterprise. É uns bonequinhos, tipo uns action figure pequenininho do Lego. Comparado com um action figure que é do tamanho de uma casa. Aquela nave do Thanos. Linda. Linda. Agressiva. Negra. Que grita morte. É brutal, cara. É brutal. A forja dos anões. Que tem uma estrela. Um núcleo de uma estrela no meio pra dar força. A porra da forja. Meu Deus. Que sci-fi. Lindo. Isso tem que concordar. Muito embora eu não seja a pessoa das naves, né? Como o Capitão Jack disse. A parte de sci-fi presente aí em Infinity War foi de encher os olhos realmente, cara. A galera tá de muitos para baixo na produção. Que olha, por um lado eu não esperava menos, mas por outro, corói. O motivo de Guardiões 1 e 2 serem meus filmes da Marvel prediletos como filmes é o sci-fi, porque eu sou uma bitch de sci-fi. Essa é a realidade. E aqueles filmes são puro sci-fi. E esse filme tem um sci-fi tão maravilhoso. Não, muitas coisas você pode elogiar em Infinity War, cara. A ambientação do sci-fi, a ambientação em cidade, a ambientação em pontos específicos, trilha sonora, equalização de som, paleta de cor, transição, tá tudo muito bem feito. E os arcos estão muito bem amarrados. Eu confesso que no começo, quando eu tava lendo os pré-editais do filme, a duração do filme e tudo mais, elenco e afins, eu pensei, mano, é muita coisa pra contar em pouco tempo. Tipo, o filme tem cerca de 149 minutos contando a cena pós-crédito. Eu falei, mano, é pouco tempo. Mas não, eles conseguiram fazer um negócio fluido, dinâmico, não chato e bem auto-explicativo. Sim. Eu vou falar aqui que eu sou meio masoquista maluco. Eu achei foi é curto o filme. Se tivesse mais meia hora, eu ainda acharia que estaria um pouco curto. Eu assistiria essa porra com mais de 2 horas e meia que teve. Tipo a versão estendida do Senhor dos Anéis. Eu já assisti todos os filmes do Harry Potter em uma sentada só, meu amigo. Meu amigo, você que todo mundo aguenta, cara, caralho. Eu sou meio masoquista com cinema, gente. Então, eu aguento assistir coisas por horas seguidas sem piscar a porra do olho. Então, eu achei que foi curto esse filme. E ele tá maravilhoso. Tem uma coisinha também. Você, capitã, assistiu Pantera Negra, não assistiu? Logicamente, assisti. Como todo mundo no universo. Eu achei os efeitos especiais do Pantera Negro em alguns momentos maravilhosos e em alguns momentos meio caídos. E eu sei agora o motivo que em alguns momentos eu acho que os efeitos especiais de Pantera foram um pouco caídos. Porque eles pegaram todo o dinheiro da Marvel de efeitos especiais e jogaram no Guerra Infinita. Porque eu não vi um efeito especial desse filme ruim. E olha que eu sou bom pra ver efeito especial ruim. Porque assim, gente, quando eu assisti o Matrix na época, eu já vi efeito especial ruim. E olha que Matrix na época era Deus do efeito especial. E eu não achei um momento nesse filme. Talvez eu tenha que assistir mais uma vez. Que onde os efeitos especiais foram ruins. Eu não vi isso. Realmente, eu tenho que... Você que em Guerras Infinitas também não vi nenhuma falha de continuidade. Quer dizer, eu preciso ver de novo, porque, né? No calor da emoção, de tipo, meu Deus! Eu não consegui ver muitas coisas, mas... Bom, eu preciso ver mais uma vez pra ter uma análise mais ok. Mas, segundo a crítica, né? Obviamente tem uma espiadinha ali no Rotten Tomatoes. Infinity War, da sua segunda semana, está classificado com 92% de aprovação. Tanto na crítica, quanto de público. Quantos por cento? 9,2. Pouco, né, galera? Só 9,2. Só... 9,2. Tipo, mano, e a bilheteria tá absurda. Diga-se de passagem, já movimentaram mais de 637 milhões de dólares. Assim, na primeira semana eles já fizeram mais lucro que o Liga da Justiça durante todo o tempo. Não é muito difícil. Ah, porra, mas Liga da Justiça ganhou dinheiro pra caralho, mano. Mesmo não ter sido porra, um filme maravilhoso. Pantera Negra ganhou do Liga da Justiça disparado. Tá, mas Pantera Negra ganhou por dois motivos. Um, por ser um filme do caralho. E dois, que você ser um filme onde só tem negros. E, principalmente nos Estados Unidos, não tinha um filme assim, feito e pensado para a população negra, sei lá, desde os anos 80. Diga-se de passagem, tem duas pessoas brancas no filme e uma delas morre. Eu acho isso fantástico. E eu não gostei que aquele personagem morreu, porque eu achava que ele tinha muito mais para adicionar ao universo do Pantera Negra ainda vivo. Sim, mas esse não é episódio do Pantera Negra. É, vamos falar de Pantera Negra depois. Vamos falar de Guerras Infinitas agora, porque tá fresco na sua cabeça, tá fresco na minha, a emoção está presente neste recinto. Outra coisa que eu achei, todo episódio eu falo isso, mas tem uma coisa que eu amo em qualquer mídia, cinema, série, é as músicas. Eu sou alguém que se importa muito com áudio. O áudio faz um filme ruim ser um filme bom. E faz filmes bons serem ruins. E o áudio desse filme e as músicas usadas são muito fodas. Elas combinam com os momentos. Momentos de triunfo, momentos de batalha e momentos de tristeza. As músicas de Avengers Guerra Infinita fazem as pessoas chorarem. Não é só as mortes de metade dos guerreiros, dos Avengers, dos Guardiões e do universo que faz o povo chorar. A música também induz o povo a chorar. Não, e não só isso. Não só a música, mas a ausência de música também. Sim. Tipo, eles souberam usar do recurso da... Sabe? Provavelmente vocês devem ter visto. Vocês não viram ainda, por favor, vão ver. O filme da DC, que é a Mulher Maravilha. Uma coisa que me irritou muito, Mulher Maravilha, foi o uso abusivo daquele recurso do slow-mo, sabe? Tipo, aquela coisa lenta e tipo, silenciosa pra você apreciar a cena. Teve isso em Guerras Infinitas, só que foi um momento tão dramático que o silêncio do slow motion, tipo, te dói. Você fica tipo, caralho. Aquilo foi impactante, não foi usado de uma forma banal, por assim dizer. Então, tipo, essa afirmação de música, assim, foi, olha, puta merda, 10 de 10, velho. E tem outra coisa que eu quero falar sobre as mortes. Para você que assistiu Batman v Superman, tem uma crítica muito legal que eu ouvi uma vez, a qual o Angry Joe junto com o Nostalgic Critic falam uma coisa, que a DC / Warner, eles não mereceram a morte do Superman. Eles não fizeram por merecer matar o Superman, sabe? A Marvel fez por merecer que a gente sentisse a dor por perder os heróis. Durante esses 10 anos, eles, mesmo os filmes bons como Homem de Ferro 1, tanto como os filmes ruins, Homem de Ferro 3, nós estamos com esses heróis há 10 anos. Então, a morte deles, a Marvel fez merecer matá-los. Outro motivo de ser tão impactante: nós vimos esses heróis durante muito tempo. Então, eles morrerem é um baque emocional muito forte. Muito bem feito pra você, senhora Marvel. E não só isso, eu tenho que abrir aqui um parênteses, tipo, a Marvel é tipo a vida, sabe? A vida vai te dar um biscoito, e antes que você morda esse biscoito, ela te dá um chute no meio das pernas, quebra sua canela em três e pega o biscoito de volta. E eu digo isso porque dois heróis foram introduzidos antes das Guerras Infinitas com um intervalo muito curto. Estamos falando aí do herói da vizinhança, né? Que é o nosso querido Spider-Man, que finalmente se juntou aos Vingadores, e o meu novo herói favorito, que é o Pantera Negra, por questões óbvias. E tipo, eles acabaram de ser introduzidos no universo, se estabilizaram no universo Marvel, e eles também estão na nossa lista de baixa. É, galera, o Wakanda Forever tá morto. Eu achei que a Okoye fosse morrer, mas aí eu lembrei que era ele, e na hora que eu lembrei, tipo, ele pum. E sim, a morte dos personagens foi feita de uma maneira muito bem pensada. É, tipo, você não vê o corpo propriamente estendido no chão. As pessoas viram poeira. Tipo, pó. Que ainda mais faz sentido na mente do Thanos, já que ele está querendo dar uma morte na mente dele, distorcida, misericordiosa. Olha que filha da puta do caralho, maravilhoso. Uma morte misericordiosa. I call this mercy, como ele diria, não é mesmo? É, I call this mercy. Agora eu queria pedir nesse momento que, durante a edição, coloque uma música triste, uma marcha fúnebre, porque vamos agora à lista de falecidos do Guerras Infinitas. Um minuto de silêncio para os nossos irmãos e irmãs que passaram desta para uma melhor. E temos... por favor, salva de tiros para eles. Temos aqui Loki, Gamora, Pantera Negra, Visão, Feiticeira Escarlate, Rocket, Quill, Drax, Doutor Estranho, Spider-Man, Falcão, Machine War, Bucky, Hydar, Nick Fury, Maria Hill, Peter Quill. Tá bom pra vocês, crianças? Groot. Vocês estão felizes com isso? Não estamos felizes com isso, gente. Tipo, depois que você senta e se começa a contar nos dedos a galera que morreu, depois daqueles clipes tristes, tá ligado? Você põe a foto da pessoa com uma música bem triste passando. Tipo, in memory of Loki, Gamora. Aí você fica tipo, mano... Mas assim, galera, não foi só os Vingadores que tomaram baixas. Quase todos os generais do Thanos morreram. Próxima meia-noite morreu. Corvus Glaive morreu. O Estrela Negra morreu. E o False de Ébano, que é o meu vilão predileto no filme também, morre. Todos eles se fodem. Se você achou que os Vingadores iam cair sem levar uma, e os Guardiões sem levar uma parte dos amores do Thanos, achou errado, otário. It was a carnival of blood. Foi um negócio assim. E olha. E assim, eu vou falar alguns personagens, nós não sabemos se estão vivos ou mortos. Valkyria, a gente não sabe se ela tá viva ou morta. A Shuri, O Homem-Formiga, nós não sabemos se está vivo ou morto. O muito Gavião. Ele não apareceu no filme, nem ele, nem o Gavião, né? Nem a mulher, a Vespa. Nós não sabemos se o Colecionador está vivo ou morto, que não mostra ele morrendo. O Wong, também não sabemos. Nem o Korg e o Mieg. Nós achamos que talvez eles estejam vivos, ou talvez estejam mortos. Mas, fazer o quê? Só vamos descobrir no próximo filme. Eu acho que pelo menos o Colecionador, Valkyria, Shuri, Gavião, Homem e Vespa estão vivos. Não sei sobre o Wong, o Korg e o Mieg. Não, o Vespa, certeza, porque, bom, ele tem filme agora e provavelmente ele, agora que ele entra nesse rolê, tá ligado? É, o Homem-Formiga e a Vespa provavelmente estão vivos. Eu acho que o Gavião também deve estar vivo. Talvez o mais com medo pra mim que não retorne seja o Colecionador, mas eu não sei. Mas não importa tanto. Então, uma das coisas que eu falei que ia quebrar essa teoria eu tava vendo aqui algumas notícias e tudo mais. E antes de falar essa notícia, um parênteses importante. Um motivo pelo qual eu gostei muito do Infinity War foi o cuidado que a Marvel teve com a continuidade das coisas. E quando eu digo continuidade, eu quero dizer fluidez dos personagens em cena. Porque todos nós sabemos que, por exemplo, Guardians of the Galaxy são de universo, Doutor Estranho de outro universo, Spider-Man de outro universo, Pantera Negra, todos eles são de pontos diferentes do universo Marvel, né, por assim dizer. São de mini-mundos do mundo da Marvel, por assim dizer. E eles tiveram cuidado de, por exemplo, vai, tem uma cena com os Guardiões, os Doutor Estranho e o Homem-Aranha. Eles chamaram os diretores de cada filme pra trabalharem as cenas juntos. E isso faz uma diferença do caralho. Tipo, ponto pra Marvel nesse sentido. Mas eu falei isso pra dizer que em Guerras Infinitas Parte 2, vocês estão achando que vai ter um santo milagre, um santo grau, Jesus vai voltar e vai trazer a galera de volta? Achou errado, otário, mais uma vez, porque já foi confirmado que quem morreu, morreu, quem viveu, viveu, e assim segue o baile. Não vai ter essa parada de meio Naruto, tá ligado? Que é ressurreição. Isso não vai rolar, isso já foi confirmado que não terão voltas. Todas as baixas que aconteceram em Guerras Infinitas Parte 1 são baixas definitivas. E é uma mentira da Marvel, e eu vou explicar depois o motivo, mas vamos lá. Alguns desses irão voltar sim, por motivos óbvios, mas daqui a pouco eu vou falar sobre... Vamos terminar de falar sobre outras teorias e aí vamos falar sobre o filme, depois vamos falar sobre as teorias e, assim, certeza que alguns deles vão voltar por questões simples. Calma, você vai ver, quando você ouvir toda a minha teoria... Vai encaixar tranquilamente. Tô confiando em você. Siga. Vamos lá. Música, CGI perfeito, sci-fi lindo. Eu já disse que eu amo os diretores, os russos, os irmãos russos. Então, eu amo esses dois caras, filha da puta, fizeram esse filme e fizeram o Soldado Invernal, que é outro filme maravilhoso da Marvel. Os atores, todo mundo fez ótimos papéis. Mesmo os que tiveram pouco tempo, como o Heimdall ou o Loki, fizeram seus papéis assim, ó, lindamente. Teve uma entrega muito boa, de fato. Novamente, parabéns aos diretores, porque atores bons em mãos de diretor ruim fazem atuações ruins. Mas até atores ruins, quando estão na mão de um diretor bom, ou nesse caso uma dupla boa, fazem atuações maravilhosas. Outra coisa que a gente tem que bater palma pra Marvel, que todo mundo, inclusive eu, inclusive a Capitã Tarell, sempre fala mal da Marvel, dos vilões cinematográficos da Marvel. Porque a maioria dos vilões cinematográficos da Marvel são uma decepção. De fato. Agora eu pergunto pra Capitã, mas já sei a resposta. Capitã? Oi. Thanos foi um vilão típico da Marvel, quando eu digo típico Marvel, um vilão desapontante? Mas nem fodendo, cara. Thanos, ele traz aí uma construção muito complexa de personalidade. Você vê ali traços de psicopatia, um relacionamento abusivo, tipo, tudo condensado num corpo de titã. Então, assim, é a fórmula do mal, cara. É o caos em forma de monstro. É fantástico. Porque, tipo, ele não é só um cara grande e forte. Ele é um cara grande, forte, ele é inteligente. Só que essa inteligência, ela é direcionada pra tipo, pra bússolas morais totalmente erradas. Como o Jack falou, tipo, síndrome de Estocolmo, relacionamento abusivo. Essa noção de a destruição traz o equilíbrio. Cara, you are freaking psycho. Sim. Mas enfim. Peraí. Respira. Ok. Mas, Thanos não foi um vilão típico da Marvel. Mas eu vou dizer aqui, de todos os filmes que eu assisti da Marvel, que tem relação com Guerras Infinitas, ou seja, praticamente todos que saíram nos últimos 10 anos, tirando Thanos, o único vilão que, tipo, que me chamou a atenção, assim, eu falei, olha, uma construção boa, um cara com uma motivação interessante, foi o Killmonger de Pantera Negra. Porque você vê uma construção, você vê uma evolução, você vê uma... Sabe? Não é uma coisa meio vaga, não é que nem, por exemplo, Caveira Vermelha. Muito embora ele também apareça nesse filme e faça uma participação interessantíssima. Mas não é uma coisa tipo, eu sou mal, vou dominar o mundo. Não, ele tem uma motivação, ele trabalha em torno dessa motivação. E isso é, sabe? Enfim, mas tirando que o Monger, pra mim, Thanos foi aí o melhorzão. 10/10, 10/1000, titãzão da porra. Uma luva muito maneira. Salve o Michael Jackson. Ninguém ganha do Michael. Au! Metade do mundo morre. Vamos ver o que mais a gente pode, assim, ó, lamber as bolas desse filme. Porque basicamente é isso que é esse programa. Eu odeio ter que concordar com você, porque eu odeio essa expressão, mas é. Fazer o quê? Essa é a realidade, gente, desculpa. Vamos ver. É que são tantas coisas. É uma montanha russa de sentimentos, cara. E, assim, uma coisa muito bem colocada. Eu devia ter colocado antes de falar. Por mais pesado que esse filme tenha sido, né? Foi o farewell aí de muitos personagens. E segundo você, de alguns poucos personagens que ainda vão voltar, né? Vão ter um comeback aí. Eu preciso falar que a Marvel não deixou de dar aquela pitada de humor. E, mano. Tipo, o Spider continuou sendo engraçadão, mesmo numa situação desesperadora. O Doctor Strange também se mostrou strange, porque, né, ele é esquisitão, ele é estranho, eu gosto muito disso. E, mano, o humor do Thor encaixou perfeitamente. Eu não vou esquecer o diálogo que ele tem com o Rocket, que é muito da hora. Que ele fala pro Rocket, o Thanos tá todo... Ele tá se achando, mas porque ele nunca me enfrentou. Daí o Rocket fala, não, mas ele te derrotou. Ele nunca me enfrentou duas vezes. Cara, isso é fantástico. Eu achei, assim, muito... Muito bom. Capitã? Oi. Você quer falar mais alguma coisa do filme antes de a gente entrar na parte de teorias? Eu... Me dou por satisfeita nesse momento, porque de resto eu acho que vale mais a experiência da galera ir lá e conferir. Se já nem não conferiu. Considero isso. Assim, gente, assistam, deem o seu dinheiro suado pra Marvel, pra eles fazerem mais filme assim. Sim! Eu recomendo, 10 de 10, selo qualidade, 2-4-play que não serve de nada. Mas é nosso programa, então fala nos seus cu. É um filme que vale a pena. Tá todo mundo... fodão pra caralho nesse filme. Sim. Todo mundo, basicamente todo mundo, né? Alguns Vingadores não aparecem, mas todo mundo que aparece tá bem. E todo mundo que aparece tem uma função na história. Exato, não tem saco de bosta, não tem ninguém ali sendo peso morto. Todo mundo cai pro pau, todo mundo apanha igual. Basicamente. Mas agora, Jack, o Brasil quer saber, os 33 camelos da Etiópia que nos seguem nos feeds querem saber, Quais são suas teorias e por que caralho você acha que a galera que morreu tem chance de voltar? Explique-se. Primeiro, vamos lá por partes. Eu sei que Homem-Aranha e T'Challa vão voltar. Primeiro porque os filmes 2 dos ambos já foram confirmados. Então eles voltam, eles não morreram. Desculpa aí, Marvel, mas eu sei que você já confirmaram esses dois filmes. E que esses dois filmes vão acontecer pós Vingadores 4. Então eu sei que esses dois personagens vão voltar à vida. Simples. Ou não, eles podem fazer um filme tipo anterior, tipo um spin-off, tipo uma linha totalmente fora da Guerras Infinitas, cara. Não, mas eles vão fazer... Eles já confirmaram que vai ser pós-Guerra do Infinito, o filme do Homem-Aranha e o filme do Pantera Negra 2. Então, os personagens têm que voltar. E sem contar que a Marvel não mataria o Homem-Aranha, porque a Fox não ia deixar. Apesar que, lembrei de uma coisa importante, muito importante mesmo, quem assume o Ironheart, né, que seria a cascata do Homem de Ferro, é uma menina chamada Lynn, eu vou colocar nas erratas. Mas existe um arco da HQ em que a Shuri vira o Pantera Negra. Então justifica que o T'Challa não vai voltar. E talvez a Shuri assuma tomando a erva do coração. Porque mas obviamente ela mapeou a erva, ela sabe como reproduzir em laboratório pra ter os poderes do Pantera Negra aí. Mas eu não acho que ele vai voltar. E o porquê também é outra coisa que vai encaixar nessa minha teoria. Já foi vazado cenas do Vingadores 4 da gravação das cenas. Tipo, fotógrafos que tiraram fotos das cenas que estavam acontecendo. E foi mostrado vários heróis, como Capitão América, o Homem-Formiga, com seus uniformes antigos antes de Guerra Infinita. Como que no filme 4 eles estariam usando os uniformes antigos deles? A não ser que, de alguma maneira, uma viagem do tempo acontecesse com os Vingadores que sobreviveram voltando no passado para avisar os Vingadores do passado sobre o Thanos. Uma das minhas teorias envolve viagem do tempo, a qual Vingadores que sobreviveram vão voltar ao passado para lutar contra o Thanos e avisar os Vingadores antes que a merda aconteça. Eu acredito que vai ter a viagem no tempo também, mas eu acredito que não vão ser todos que vão voltar no tempo. E eu também tenho pra mim que tipo, quem morreu vai continuar morto, e que a história do Homem-Aranha muito provavelmente vai ser, tipo, um spinzão da porra antes Guerras Infinitas, e que o Pantera Negra 2 muito provavelmente vai trazer a Shuri como a nova guardiã de Wakanda. Mas vamos ver, velho. A gente ainda tá em a Vespa, né? O Homem-Formiga com a Vespa pra avaliar. E tem o Capitão Marvel aí que tá, tipo... Eu tô vendo muito fanboy hatear, falando que Capitão Marvel é uma cópia descarada de Capitão América e eu quero morrer. Ah! Mano, qual é o problema de aceitar que a mina é forte, caralho? E agora vamos lá. Outra coisa que eu... Esse aqui não é algo que eu tenho certeza, mas... Que se for colocado, ajuda ainda mais minha teoria. Existem alguns personagens do universo Marvel que conseguem ganhar do Thanos mesmo ele usando a manopla, tipo no mano a mano. E três desses personagens estão com a Fox: um, Doutor Destino; dois, a dupla de Surfista Prateado com Galactus. E se a Marvel conseguir manter esse acordo com a Fox e trouxer um desses três, ou até os três, pro próximo filme, só o Galactus sozinho mata o Thanos. Pra quem lê os quadrinhos sabe o que o Galactus é capaz. O Galactus, ele deve ser o número 2 no universo Marvel de poder. O Thanos não é nem do top 5. Exato. O Galactus, gente, assim, as pessoas que não leram o quadrinho não sabem o nível de... Tipo, no filme eles explicam que as joias do infinito foram criadas no começo do universo, certo? O Galactus também é uma entidade desse nível. Ele foi criado no começo do universo, junto com a Morte e outras entidades nesse nível. Assim, gente, se eles trouxerem um Galactus, ele consegue derrotar sozinho o Thanos. Mas mesmo se eles não disseram o Galactus, o Surfista Prateado e o Destino, o Destino tem uma vez que ele derrotou, ele arrancou o esqueleto do Galactus. E o Galactus tava com a manopla. Vocês têm ideia o quão forte o Destino é, que é o meu personagem predileto da Marvel. Ele é o personagem mais roubado da Marvel. Meio com cheat já. E, mano, eu quero muito que eles façam um filme decente com o Destino, Galactus e o Quarteto, sim. Não, não só isso. Mas eu queria muito que eles contassem um pouco mais sobre o Thanos. Porque tem algumas coisas, tipo, pra vocês que manjam, pra quem não manja, vai manjar agora. O universo Marvel é praticamente todo amarrado. E quando eu digo praticamente todo amarrado, eu quero dizer que desde a galera do X-Men, até os Novos Mutantes, Vingadores, Defensores, todo mundo ali já se viu algum rolê. E eu disse isso por quê? Porque além de ter que pegar uma manopla, vai ficar fodão e etc, o Thanos é um cara nada convencido. E num desses rolês que ele dá no universo da Marvel, nas HQs, ele conhece uma moça muito forte, muito bonita, muito legal, chamada Morte. E ele resolve impressionar a Morte, falando, olha só que legal, eu posso matar pessoas pra você, aqui ó, pá, uma das joias do infinito, e sai matando geral. E a Morte fala, ai que bonitinho, ele me ajuda a matar pessoas, ele é um fofo, né, e ele fica namorando com a Morte. Mas, senhoras e senhores, já que sabe a resposta, inclusive, quem é a única pessoa no universo Marvel que é insano o suficiente pra dar em cima da garota do Thanos? O Deadpool. E o que explica justamente a fase do Deadpool ser imortal. Porque se vocês viram o filme da origem do Wolverine, né, acompanharam a saga do Wolverine e assistiram o Deadpool, vocês sabem que o Deadpool compartilha do mesmo DNA mutante do Wolverine, né? A questão da regeneração e tudo mais. Só que assim como o Logan, ele não é imortal. Ele até então não era imortal. Porque ele aguenta muito dano. Mas se matar, matou, fudeu, né? Espalhou, cortou a cabeça fora, fudeu. Mas quando o Thanos fala, não, você tá dando em cima da minha mulher, ah, não, não, agora você vai viver pra sempre, porque com a Morte você não fica. Olha só o nível de pira do cara. Então, assim, eu queria muito que tivesse algum arco, algum ponto que explicasse essa questão, porque muita gente fala, ah, o Deadpool, não, ele é imortal. Por quê? Porque as pessoas se baseiam no jogo, mas as pessoas não leem as cutscenes do jogo. Porque na cutscene do jogo explica essa porra. Oh, caralho. Mas enfim, eu queria muito ver isso acontecer, tá ligado? Imagina o Ryan Reynolds contracenando com o Thanos. É. Agora vamos lá, galera. Vocês se lembram que eu disse que tudo isso é plano do Destino? Em uma cena do filme, o Destino vira para o Stark e fala: eu vi 14 milhões, 700 e tantos mil chances dessa batalha acontecendo e só uma é a vitória nossa. E eu acho que a morte de todos os Vingadores faz parte do plano do Destino, do Doutor Estranho, para isso. Uma das teorias é Galactus. A outra que eu tenho, Viagem no Tempo, que pode funcionar maravilhosamente. Outra teoria simples que eu tenho vai ser Capitão Marvel batendo no Thanos junto com os outros Vingadores, e quando todo mundo menos esperar, o Adam chegar. Adam foi o cara nos quadrinhos que ganhou o Guerra Infinita, que deu porrada no Thanos até Thanos morrer. Que eu não me lembro o nome dele agora. É o Adam. Calma aí, deixa eu pegar o nome do filho da puta. Warlock. Não. Warlock é o... Que é o Adam Warlock. Ele vence o Thanos e pega a manopla. E quem assistiu Guardiões da Galáxia 2, o Adam Warlock aparece no final quando ele está sendo criado pelaquela mulher lá daquela raça que quer matar os Guardiões. Ele aparece no final do filme. Ele já foi introduzido basicamente assim. E se ele aparecer na luta, ele ganha do Thanos. Ele é mais forte. É um dos caras mais fortes da porra do universo Marvel, por um bom motivo. É o cara que dá soco no Thanos e arranca a manopla do braço dele e coloca no próprio braço. Né? Pra uma luva cafona, a Manopla é muito cobiçada, velho. Sim. Assim, gente, pra quem. O Adam Warlock é basicamente Jesus do universo Marvel. Sem zoeira. Por motivo de. Tinha que ter um overpower, overpower, e essa pessoa não foi crucificado ou a Capitã Marvel, ou whoever you want. É esse cara. É o Warlock. E por isso que eu imagino que. Vai estar tendo a porrada Marvel e Warlock em cima do Thanos. Em algum momento dessa batalha, com a manopla que nós vimos no final do filme, está machucada, está avaliada, vai ser Warlock, vai ser Thor e vai ser Capitão Marvel dando soco. Sim, dando soco mesmo, sabe? Chute na virilha, cotovelada na boca, voadora no peito do Thanos. Cedei do cu e gritaria. E é que eu não uso essa expressão muito. E a manopla vai quebrar um pouco mais. E nesse momento, uma das joias vai cair. Eu acho que a joia cai, vai ser a joia do tempo. E provavelmente Stark vai usar a joia do tempo para trazer vários dos heróis de volta. Especificamente, além dos que eu falei como T'Challa e Homem-Aranha, um que ele vai trazer pra mim vai ser a Feiticeira Escarlate. Justo. Nossa, ela é a única pessoa que tem poder, como eu falei, pra destruir uma joia do infinito. E o único motivo dela não ter destruído antes uma joia do infinito era porque ela não sabia como usar os... Ela ainda não sabe direito como usar os poderes. Quando ele trouxer ela de volta, trouxer basicamente todos os Vingadores de volta à vida, e nós vamos ter a cena que todo mundo quer, que é todos os Vingadores, que a gente não teve ainda, todos os Vingadores, junto com todos os Guardiões da Galáxia, lutando ao mesmo tempo contra o Thanos, que vai ser uma cena assim, que na minha cabeça é uma cena linda, se ela acontecer. Uma guerra ninja do Naruto. Vai ser uma guerra ninja do Naruto. Se você consegue imaginar, você, fã da Marvel, como eu, a Capitã e todo mundo no universo, todos os Vingadores e Guardiões, todos lutando ao mesmo tempo contra o Thanos, e o Thanos batendo ainda em geral, mesmo com menos uma joia, e por causa disso ele não vai poder estralar os dedos e matar todo mundo de novo assim fácil? Olha lá, olha que legal, olha só, olha lá. Como a teoria do filho da puta vai. E ela vai finalmente ver o Thanos usando a joia da realidade. Que é bem. O poder da realidade é bem parecido com o poder da Wanda. E nesse momento, caso não tenha Galactus e Destino pra matar o Thanos, quem provavelmente vai matar o Thanos será Feiticeira Escarlate. Porque quando ela aprender a usar o poder da realidade que ela também tem, sem ter uma joia, para quem lê os quadrinhos sabe que teve um momento a qual a Wanda ficou tão puta da vida que ela falou, chega mutantes, e ela matou 99% dos mutantes. Ela vai olhar pro Thanos, aquele titã de 70 metros de altura, vai falar assim, meu irmão, você matou meu marido, por mais que ele tenha trazido ele de volta, você matou meu marido, sabe o que vai acontecer com você? Chega de Thanos. Ela estrala o dedo, Thanos morre. É claro, vai demorar. Vai ser um filme de 2 horas também, que nem esse outro. Mas eu consigo ver facilmente isso acontecendo. O Adam Warlock é um deus, literalmente Jesus. Aí nós temos outro deus, literalmente, que é o Thor. E a Capitã Marvel. Os três, sozinhos, o Thanos não para os três fácil. A manopla já está quebrada. Que esse é o plano do destino, de fazer com que a manopla fosse quebrada. Pra quando esses três caminhões batessem no Thanos, o Thanos perdesse a joia do tempo, alguém trazer todo mundo de volta, talvez o Wong, se ele tem sobrevivido, porque ele sabe usar magia, vai poder usar a joia, ou qualquer outra pessoa, provavelmente. Talvez o Stark. Ele traz todo mundo de volta, aí a luta recomeça com todo mundo vivo, e Thanos irá matar algum outros Vingadores durante essa luta. Sei lá, ele mata, por exemplo, o Stark, talvez o Thor, talvez mais alguns Vingadores que tem um contrato muito caro, como com o Capitão América. Mata essa galera. Aí a Wanda mata ele, destruindo as joias. Todas elas ao mesmo tempo. Então eles não tem como trazer alguns que vão morrer nessa batalha de volta. Assim nós teremos a morte, por exemplo, do Tony Stark, do Capitão, talvez o Bucky, mas eu acho que o Bucky não vai morrer. Quando ele trouxer de volta, caso a simetria seja certa. E vários outros, assim, Thor e outros personagens que têm um contrato bem caro, porque a Marvel também não caga. Tá, ela caga dinheiro, mas não tanto. Então, eles vão matar alguns desses Vingadores da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, mas a maioria vai ser trazida de volta à vida para a continuação dos seus filmes, como os Guardiões da Galáxia, esse tipo de coisa. Então, nós ainda teremos as mortes significativas, mas nós teremos uma derrota do Thanos desse jeito. É, mas muita coisa vai acontecer. Aguenta coração, porque puta que eu pariu, cara. Que filme, senhores, que filme. E o que você achou dessa teoria, Capitão? Essa teoria realmente é muito plausível, cara, mas... Assim, eu não vou esperar que eles repliquem o final da HQ, né? Repliquem a HQ afinco, porque isso não vai acontecer. Isso já não veio acontecendo, então isso não vai acontecer at all. Então, assim, eu tô teorizando muito, eu tô fritando em várias teorias, muitas mesmo. Mas nenhuma delas eu consigo ter como oficial, então a gente só consegue esperar até 2019 pra falar, ok, vamos ver o desfecho dessa merda. O fim está próximo! O fim está próximo! Mas, gente, sério, se o destino aparecer, o Galactus sozinho já resolve tudo. Eu posso até colocar uma lista depois nas erradas, se vocês tiverem curiosidade, crianças no Brasil, de 5 personagens do universo Marvel que conseguiriam derrotar o Thanos tranquilamente. Ó, oh, de cabeça aqui, ó. Destino, Adam Warlock, Galactus, já são 3. Já foram 3 aí já. Capitã Marvel. Capitã Marvel 4. Wanda, 5. Wanda, 5. É, fácil. Charles. E o filho dele, que eu esqueci o nome agora, o... Nossa, qual é o nome do Charles? E a Capitã está offline, galera. Caio, relaxa. Alguma coisa do que eu tava falando ou cortou pela metade? Cortou pela metade que você tava falando antes. Ah. Fazer o quê, né, mas... Eu até tinha finalizado o programa sem você, já que achei que você não ia conseguir voltar, já que estava caindo. Então, gente, como eu disse na outra gravação, talvez não vá pro ar. A Marvel fez por merecer as suas mortes. E, caso a Marvel traga o povo de volta, a Marvel fez por merecer trazer heróis de volta à vida. E convenhamos, nos quadrinhos todo mundo volta à vida sempre, menos o Tio Ben. Foda-se o Tio Ben. Basicamente o que a Marvel faz. Então, DC, por favor, aprenda com a Marvel e mereça matar o Superman. Não mate ele no segundo filme da sua franquia. Não, mate ele no décimo filme. Faça com que a gente se importe com o personagem mate. Vocês têm personagens maravilhosos, DC. Mereça a morte deles. Obrigado, DC. A DC fez uma... cagou muito a partir do momento em que ela não... Você atentou ao óbvio. Esses rapazes caem no óbvio, não é mesmo? Porque, tipo, mano, a Marvel dispensou 10 anos de produção pra construir um universo conciso. E eu achei realmente que a DC fosse fazer isso quando veio a trilogia do Batman, quando veio o filme Solo da Mulher Maravilha, quando eles rebutaram o Homem de Aço, né, o Man of Steel. Mas aí me jogar o filme da Liga da Justiça na frente, botar o carro na frente dos bois, pra depois vir contar a história dos heróis. Ah, mano, tá... Francamente, né, DC? Você já foi melhor que isso, querida. Pelo menos nas HQs. Vamos melhorar? Vamos melhorar. Obrigada, DC. Aprende com a Marvel. Porque, sim, Guerras Infinitas, ele é o começo do fim de uma saga que, tipo, marca... Eu posso falar que marcou gerações porque, mano, são 10 anos. Não são 10 dias, não são 10 meses, são 10 anos. Então, tipo... Hold on your shit, tá ligado? Porque é um negócio muito bem construído. E eu acho que o Capitão caiu de novo, galera. Internet caiu, filha da puta! Mas tudo bem. Marvel fez por merecer. True for Play approves. Guerras Infinitas. Gastem seu dinheiro com a Marvel para que eles façam mais filmes. E Marvel, não venha falar pra gente que os heróis não vão voltar. Ninguém cai nisso.